Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da nossa querida Lavic Imóveis, por nosso intermédio, enviam às suas amizades e a todos os clientes da Lavic Imóveis votos de um feliz e santo Natal. Parabéns da Lavic Imóveis aos nossos ouvintes e aquele Natal abençoado. Mas vamos nós com música. Vamos sim. Musicista famoso Zé da Velha, que recebeu esse nome porque quando era muito garoto solta músicas antigas. E aí ficou o Zé da Velha, das músicas antigas. O Zé da Velha, com o talento e seu trombone, executa do Sérgio Cabral a composição Os Meninos da Mangueira. Jorge Goulart saudoso, Jorge Goulart com Radamés em Atali. Aqui seus músicos. Jorge Goulart cantando, do Ari Barroso a composição Isto Aqui, o que é? É o Brasil, amigo. Tudo isto para o Sr. Luiz Teixeira, que reside na cidade de Porto Ferreira. Alô, alô, Porto Ferreira, que também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o Sr. Luiz Teixeira, o ferreirense de coração, ainda a música aqui executada pelo saudoso sanfoneiro Robertinho, aqui com seu conjunto de serestas. Robertinho executa em sua sanfona a valsa Raio de Sol. Tudo isto para o Sr. Luiz Teixeira, de Porto Ferreira. Thank you.

Amigo, música tocando é uma coisa. Amigo, alguém ligado na música que está tocando é ouvinte seleto e permanente de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, esta pedida está no ar para que você, gentil ouvinte, possa solicitar a sua música favorita. Vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos sim. Nós vamos ler a Dona Maria Helena Borba, que pela vez primeira conosco, ela reside aqui em nossa cidade de São Carlos, e ela, Dona Maria Helena Borba, nos envia um simpático e-mail e diz que aos domingos fica no pé do rádio a ouvir todas as músicas que tocavam na era de ouro do rádio. E para ela, Dona Maria Helena Borba, o musicista Zé Ventura, cantor, ele que tem aquela ginga carioca, defende o Zé Ventura, do sambista Geraldo Pirã, Escurinha, gravação antológica do Zé Ventura com aquela ginga carioca. De Lermando Pinheiro, saudoso sambista, que batucava em seu chapéu de palha. De Lermando Pinheiro, com sua voz e seu chapéu de palha, do Augusto Rocha, Lulu de Madame. Para ela, Dona Maria Helena Borba, que reside aqui em Carlos, está em nossa sintonia, e ainda quer ouvir com Jacó e o conjunto Época de Ouro. Jacó do bandolim com seu bandolim, executando do Pixinguinha Ingênuo. Ai, nega, eu me amarro numa preta. Ai, minha Nossa Senhora. Ai. Escurinha, tu tem que ser minha de qualquer maneira. Lhe dou meu boteco, lhe dou meu barraco, que tem lá no morro de Mangueira. E comigo não há embaraço. E que eu lhe faço, meu amor, olha aí. A rainha da escola de samba, seu pretinho é diretor. Mamãe, escurinha, tu tem que ser minha de qualquer maneira. Lhe dou meu boteco, lhe dou meu barraco, que tem lá no morro de Mangueira. E comigo não há embaraço. Vem que eu lhe faço, meu amor, olha aí. A rainha da escola de samba, seu pretinho é diretor. Quatro paredes de barro, telhado de zinco, soalho de chão. Só tua escurinha que está faltando no meu barracão, pois é. Olha, sai dessa bobinha sanada, cozinha levando a pior. Lá no morro lhe ponho no samba, lhe ensina a ser bamba, lhe faça maior. Pretinha, vem cá. Ô escurinha, tu tem que ser minha de qualquer maneira. Lhe dou meu boteco, lhe dou meu barraco, que tem lá no morro de Mangueira. E comigo não há embaraço, vem que eu lhe faço, meu amor. A rainha da escola de samba, seu pretinho é diretor. Mamãe, escurinha, tu tem que ser minha de qualquer maneira. Lhe dou meu boteco, lhe dou meu barraco, que tem lá no morro de Mangueira. E comigo não há embaraço, vem que eu lhe faço, meu amor. A rainha da escola de samba, seu pretinho é diretor. Quatro paredes de barro, telhado de zinco, soalho de chão. Só tua escurinha que está faltando no meu barracão, pois é. Olha, sai dessa bobinha, só nessa cozinha levando a pior. Lá no morro lhe ponho no samba, lhe ensino a ser bamba, lhe faça maior. Pretinha, vem cá. Queria ser Lulu de madame francesa, capacear de dia em uma Cadillac, a poesia da maravilha da natureza. Vida assim é uma beleza, se eu fosse esquindinho da Fuflu, da Manu e Manon, passava o dia inteiro tomando leitinho e comendo bifezinho, filé mignon e bom. Queria ser Lulu de madame francesa, capacia de dia em uma Cadillac, apreciando a maravilha da natureza. Vida assim é uma beleza, se eu fosse esquindinho da Fuflu, Marco e Manon, passava o dia inteiro tomando leitinho e comendo de vizinho, filé mignon. Dizem que a vida de campo é ruim, juro por Deus, não posso acreditar. Se todos os cachorros passam mal assim, deveria ser louco pra alguém dormir. Seria filho de um nobre casado, comia gorduroso, cozinhoso e tal. E uma babá pra passear comigo e brincar e dar contigo lá no fundo do quintal. Que bom! Que a vida de campo é ruína, juro por Deus, não posso acreditar. Se todos os cachorros passam mal assim, eu preferia ser louco para alguém dormir. Seria filho de um nobre casado, comia gorduroso, cozinhoso, tá de bom. E uma babá pra passear comigo e brincar e tá contigo lá no fundo do quintal. Por qual? Queria ser Lulu, de madame francesa, pra passear de dia em uma Cadillac, apreciando a maravilha da natureza. A vida assim é uma beleza, se eu fosse esquindinho, da pro clube, Marco e Manon, passava o dia inteiro tomando leitinho e comendo o bifezinho, é mignon. Thank you. Quem recebeu os parabéns a você no dia 14 último é a gentil funcionária da nossa querida Lafic Imóveis, Dona Sara Rime, que na oportunidade foi felicitada por Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, ambos diretores da nossa querida Lafic Imóveis. Parabéns, Dona Sara Rime, pelo seu nível no último dia 14. Mas vamos nós com música? Ou melhor, vamos para o nosso intervalo, Juninho, e na volta, Radamés em Atali com seus músicos, Linda e Nelson Gonçalves e mais uma vez Calbi Peixoto.